Nós somos uma família de Coimbra, viemos partilhar aquilo que nós tivemos a fazer de reflexão para este dia. A realidade e os desafios da família cristã para os dias de hoje. Somos uma família numerosa, temos 7 filhos, e vimos um bocadinho partilhar essa experiência que estivemos a fazer agora e que temos adquirido ao longo do... Ainda são jovens, a Cristina e o Nuno. Claro. Mas achamos que sim. Já podem partilhar a vossa idade? Sim, eu tenho 44. E o Nuno? 46. 46, portanto, 44, 46 anos, 7 filhos. É fácil? Como é que se consegue gerir, então, o dia-a-dia com 7 filhos? Com muita organização, muita entreajuda entre todos, porque senão não era possível. A ajuda dos filhos e do marido e pronto, como funcionamos como uma equipa, basicamente sim, senão não era possível. Mais velho, quantos anos tem? Tem 18. A mais nova tem 11 meses. Todos ainda lá em casa? Todos lá em casa, exceto o mais velho, que está, quer dizer, ele está na faculdade, está estudando no Porto, mas vem ao fim de semana e vem em tempo de, assim, sempre que possa, está em casa. Portanto, e também a igreja e Deus têm um papel fundamental na vossa vida, é isso sim, que também querem partilhar? Sim, sim, família católica, praticante, é para nós o motor. É o nosso sustento, é a nossa base, é a nossa força. É isso que querem aqui também vir partilhar? Sim, é isso que nós também vamos transmitir, sim. Sem ele não era possível.